mexe o corpinho para dançar. É o bebezinho que não se cansa de adorar. Da boquinha dele sai o perfeito louvor, do seu coraçãozinho uma pureza de amor. Pula, pula, pula, pula desengonçadinho. Essa é a dança do bebezinho. Ele não...